isso era uma festa pro bichinho que saiu da casquinha do seu ovo e botou os pés no chão. De olhinhos bem abertos, vi ameixas amadurecer e as pernas que bambeiam fazem seu corpo dançar. Cheia.